chamando feito um desesperado. Você diz que pra mim não volta mais. A minha vida sem você não faz sentido. Desde o momento que você disse bye bye, quero te encontrar, mas não sei por onde. Eu telefono e você nunca responde. Acho que foi demais pra esse coração. Que você tem. A solidão e a minha dor são dois amigos que estão brindando.